Patrón de Airways. Pues Airways, Juan. Salvador, Oceanemia 311, bom dia. Oceanemia 311, contato radar na decolagem, desculpa via saída da EL para o nível de voo 360. Via da EL 360, pode valer, né? Os 2000 pés autorizado Leda, Oceanemia 311. Esse 2000 Leda. Oceanemia 6250, acione identificação. Após Paboga, autorizada a proa de ITAP para interceptar a chegada Mari, deixa para o nível de voo 050, ajuste no 021. Estabilizando, voo no 621. Voo no 621, complete o final do procedimento LSF Situation, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, valeu. Certinho. Então, 3896, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento NSX-Ray, reporte quanto estabilizado. Reporte estabilizado, NSX-Ray descendo para 2000, tá? 3896. 170 graus, 129. Livre pouso, 10, voo 1621. Mantendo o 045, Eco Delta Fox. Gente, o Eco Delta Fox. Salão 1300, próxima direita, controle salão 211. 211. Yeah, 321, o táxi aprovado via Alfa. Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08. Controle, possibilidade de coordenar a proa de monte, vapor Chanel 63, seu nome? Faz coordenação com o centro, Chanel 63, não. Estabilizado, 3896. 3896, complete final do procedimento LS X-Ray, na torre, na frequência 118, decimal 95. 295, ó. Corre Salvador, bom dia, 3896, LS X-Ray a uma milha do GCA. 3896, pouso autorizado, pistão na zero, vento no 50 graus, no 29. De pouso na 103896. Chanel 6311, chame o centro Recife na frequência 13325, alternando 251. 13325, 13325, secundário 1251. 251, a secundária. Chanel 6250, desça para 4.000 pés, o ajuste 1021. 4.000, com risco de 6250. Chanel 6250, desça para 2.000 pés, canceladas as restrições de altitude em TAP e autorizada final do procedimento LSX-Way, reporte quando estabilizado. 2.000, reportando estabilizado, 6250. Funcionamento na posição, estou anteriormente. Autorizado, chame TAP. Solo 06, libere próxima direita, chame o controle solo 1211. Direita 211, tem 3296. Solo Salvador, bom dia, tem 3896, libera a pista na sua escolha. Tá, 3896, tá que tá aprovado via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, pro 07, tem 3296. Pushback Azul 2710 e passe 3. Autorizado, chame táxi, Azul 2710. Controle Salvador, gol 1094, informação. 1094, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste em Salvador 1021. 050, chegada mar e 1021, voo 1094. Azul 2710, 62 a bordo, alterna Recife, autonomia de 3 horas e 50 minutos. Azul 2710, táxi aprovado até o ponto de espera na pista 10, via pátio 3, pátio 1 e táxi Índia. Ponto de espera, torre 1-18, desce 195, NH 1021. Táxi até o ponto de espera da 10, pátio 6, principal Índia, lá 295 Azul 2710. CNR 6250, complete o final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 1918.95. 1895, 6250. Fala do Ciro, aqui é a Patrícia. Tango Eco Delta Fox, brisada descida para altitude de tráfego, não há tráfego a reportar no setor, reporte livrando 3.500 pés. Ponte Esfera da 10 pronto, Azul 27-10, está com tráfego na final. Azul 27-10, mantém a ponte de espera. Vai manter. 65 pronto para o táxi com 4 horas e 10 minutos, 178 a bordo, Alterna Galeão. O 2065, táxi aprovado via pátio 1, táxi Índia até o ponto de espera da pista no 0. No ponto de espera, torre 1-1-8-95, Kenegão no 021. Bate o índice, ponto de espera, chama 2-8-95, 2065. Bilhete Golf, autorizado a Pro, Serra Indeco, índice, reporte visual comigo. Reporte na visual, o Golf Serra. Papatango Eco Delta Fox, tem a frequência livre, não há tráfego para reportar no setor, bom posto. Cordial, bom dia, Azul 2770, tem de informação, Mike. Azul 2770, informação Mike, confere. Autorizado Sierra Bravo, Papá Sierra, via Golf 677, nível 180. Decolagem da pista no zero, com curva à direita, saída coral. Transponder 0276, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Porto Seguro, nível 180, pela Golf 677, cobertura da saída coral, decolando da 10, com curva pela direita. 0276 transponder, controle 120.8 para o Azul 2770. Azul 2770, cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento. Temos pronto. 250, solo 14, próxima direita, controle solo 211. 211, 250. Salve Salvador, bom dia, passaria 2223. Eu passarei 2223, solo na escuta. Operação de tráfego para a Vitória da Conquista, está com informação Mike, solicitou 80. Confirma o horário do plano. 50 graus, 129. Quiser falar já no 0-1-2-7-0. 2 Salvador, gol 2065, pronto, pode. Gol 2065 após a rolagem da TR, autorizada Nery Manter, pistão no zero. Após a TR ali, mantendo no zero, 2065. 4, autorizado Serra Bravo Romeu Fox, via rota do plano, nível 370. Decolagem da pista no zero, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 5176, controle Salvador, 120, décima 8. Aprovado, Recife, rota do plano 370, decolo no zero, curva esquerda, Pucajão, Caju, Uno 7000, transpone o controle 208, posição 4, voo 1184. Especificamente nível? 370. Cotejamento correto, voo 1184, chame para o posto de acionamento. Chamaremos. Solo Salvador, bom dia, Mike X-Ray Charlie. No 0, decolado azul no meio, com controle Salvador 120, decimal 8. 08. Nave para o Pátio 3, posição 1 Lima. Controle Salvador azul 2701, 2710. Azul 2710, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível 180. Não, a nossa saída é ponte, 190 nível, para Aracaju. O plano era 1300 Zulu. É o 2710, acionado 0277. Caça plano, passarei 2223. Tá, sendo seu escuta. Pode ir a Fru então. O 27110, acione o código 5154, suba via saída Conde para o nível de voo 190. 5154, acionou, curva esquerda Conde 190, possível termina o nível 170. Gente, autorizado o nível final 170, sub e mantém 170 azul 2710. 170, nível final 2710. Salvador 065, decolagem autorizada, pista 10, 140 graus, 129. Livre decolagem da 10, 206. Salvador, o Bonomia 21. Bonomia 21, Paulo Salvador. Autorização São Paulo 360, escuta a cópia. 190, pupagem, pista no meio, sai conforme rota, nível 360. Decolagem da pista no zero, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder 5402, controle Salvador 120, decimal 8. 21 da Gol, autorizado 360, São Paulo, via rota, plano voo, decolador no zero, da El, Leda Motiva. 5402 em Transponder e Salvador 1208. Nível 360, aerovia inicial, Opel 10. 360, Opel 10, Bonomia 21. Correto, chame pronto para o estacionamento, Bonomia 21. Até. Permessa, Nicolás 18, chame controle Salvador 208. 208, 2065. Bom dia, 2065, posição 1500 pés. Sou 2065, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 340. Da El para o 340, poderia voar direto Motiva, senhora, 2065? 2065, após 2000 pés, autorizado Leda, aguarde autorização de Motiva com certo. Após 2000, Leda, 2065. Avisou para pouso no LC, o Golf Juliette Golf. Cliente Papa Romeo Golf, Juliette Golf, não atraso, vou reportar no setor, tem a frequência livre e bom pouso. É, legal, tá do tipo. Acione o código 0277. 0277, vai mudar o código. Pushback, 94, portão 04, autorizado, chame táxi. 04 autorizado, voo 1124. Fox Charlie Charlie, aciona identificação via chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o ajuste no 021. Via chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o ajuste no Passaria 2223. Jornal 4, solo 22, vire próxima direita, controle solo 211. Obrigado. 619-0094. Salvador, Pontinho 094, liberando o próximo setor. 1094, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 10. Alfa e Juliette para 10, 1094. Autonomia de 3 horas e 20, alterna Natal. Mano, alternativa é Serra Bravo, Serra Gol, São Gonçalo. Gol 1184, direita via índia até o ponto de espera da piscina 0 autorizado, quando lá torre 1-18-95, Queringão no 021. Índia, Ponteira, 895, 1021, 1184. Gol 2065, chame o centro Recife na frequência 13325, alterna 125 com 9. 3325 e 25 ou não? 2065, obrigado. Solo Salvador, Mike X-Ray Charles. Mike X-Ray Charles, aeronave da Gol vai ingressar no gate 10, ok? Está aguardando o ingresso dessa aeronave para iniciar o reboque. Ok, grato. Já veio cortada. Juliette, Quebec, Kilo. Confirma o horário do plano. Platão Juliette, Quebec, Kilo, na escuta. Ok, 0/0, ok? Não está vindo, está vindo somente o chiado. Faça um check rádio, por gentileza. Dois, dois, três, o número do nosso plano é Quebec, Sierra Lima, 027. Bom dia, Unit 4, Ponte Vera, da 1-0, pronto. Copa Sul, só um instante. Gente, aguardando. Já estamos com todos os passageiros a bordo aqui. Gente. 1-0, vento 150 graus, 10 graus. Bom dia, Linda, Unit 4. Meu nome é patrão de bom dia, Mike, confere, aguarde cópia, prepare buca, jamo, caju. Controle azul 2710, taxa nível final 1-0. Tapet pushback. April 3, position 4, Lima. Azul 2770, clear pushback at setup, call for taxi. For taxi, azul 2770. Bom, no 621 na escuta. Liga 2790. Solicita nível final 1-0. Gente, 2790, submantenha nível 1-0. 1-0, 2790. Ju, curva esquerda, código 54 no 3 e controle no 208. Papatango, Fox, Charlie, Charlie, plano IFR cancelado aos 1-3-3-1. Desça para 1.500 pés, voe na Pro do CEASA, reporte visual com campo. Para no CEASA, 1.500, na porta da visual. Bora, Gonçalo. Fala. 3179 na escuta. 1.4, circulado 231, chama controle, 1.20, decimal 80. 208, gol no 1.4. Do início do reboque e autorizado até o través do portão meia dúzia. Chama no través do portão meia dúzia para reinício de reboque. Positivo. Lima, Kilo Zulu. Bom dia, prossiga. Kilo Zulu, a porta na Papá para o cruzamento. Suba conforme é autorizado, saída busca para o 370, cheque seu transponder, não recebo mesmo. Ah, vai checar. Fale o código 5176. 5176. Próximo para o 370. Voo 1184, contato radar, subindo para o 370, via saída PUCA. 370 na saída PUCA, o 1184. Voo 4207, desça para 4000 pés, o ajuste no 021. Do 4207, controle. Satisfaz que bloco a 197. Tango Fox, Charlie Charlie, chame agora a torre na frequência 118 decimal 95. Corre 118 decimal 95, Charlie Charlie. Salvador, azul 4207. Do 4207, acione identificação, via chegada BOMF, descida para 4000 pés, o ajuste no 021. 4000, no 021, BOMF, a chegada. Azul 4205, perdeu o contato com o centro, perdi. Cliente. Salvador. Está passando o Fox Charlie Charlie. Fox Charlie Charlie, continua a aproximação, reporta no través da RMA. Está no através da RMA, Charlie Charlie. 710, 7 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 150, chame controle Aracaju na frequência 120, decimal 1. É 206, não? Regina 1203. Verdade, obrigado. Ano 2, 1 decimal, 1. Ground Azul, 2770, request tax. People on board, 50, endurance 04 hours half. Alternate Serra Bravo, Victor Tango. Air taxi via April 1 Indian, holding point tower 118 decimal 95, ultimate center 1021. This one, clear. Taxi in April 1, 731, let's say India, holding point, and 118 decimal 95 Azul 2770. Thank you, good job. Está cancelamento, agora 621. Para o push, chegou no 621. No 621, ciência, aguarde. Passarei 2223, pronto, cópia. Permitiu, pronto na costa. Cruzando por Charlie Charlie. Por elefe a subida, primeira curva à direita após a decolagem, pista 1-0. código 5021 e o controle 120, décimo 8. Opa, 3223, aprovado Salvador Conquista, onde quiser conforme a rota, árvore leste, à direita, quando a pista no 0, 5021, 2018, pronto para o pushback acionamento. Passarei do autorizado Champero no táxi, o despejamento está correto, o Champero táxi. Champero táxi, 223. Provou no 621 aqui na 8. No 621, temos um reboque passando a sua cauda. Ok, obrigado. Prossiga. Já previsão para a sua atualização? Quase mais, 2 minutos. O meu hotel Yankee, prossiga. Hotel Yankee, boa notificação para a Romeu Hotel Lima, solicita cópia. Aguarde para a cópia, Romeu Hotel Yankee. Claro. Eu estou passando o último cruzo. Lima, que usa o Lugo, prossiga. Passando no Travesse Portão 8 nesse momento. Chame Travesse Portão 07. Fala, Salvador, o Mike X-Ray Charlie aqui na Travesse do Gate 6. Mike X-Ray Charlie, siga o reboque um pouco mais à frente, porém aguarde para ingresso no Pátio 3, aeronave da Passaredo, em breve já iniciará o táxi. Positivo. Juliette Tanzulu, ingresso no pátio principal, observe o Lima que nos voou à frente, aguardando para ingresso no pátio 3. O passarinho 2223 está pronto para o TAC, 60 bora, autonomia de 6 horas e 45, alterna Salvador. TAC via pátio principal Índia, ponto de espera chame torre 2895, ajuste de altímetro no 020, passarinho 2223. Pátio Índia, quando lá 895, passeio 203, obrigado, bom dia. Bom dia, sou o Salvador Oxina 6140, sua mãe, que permaneceu. Guarde um minutinho pra cópia 6140. Guardando. 0, autorizada final do procedimento LSX Way, reposto com a estabilizada. Gente, via 2 do PES, 1020, reportarei estabilizado, de graça. Pista 1-0. This is 770 airborne at 41, contact now the departure control 119.35. No part control 120.8, Azul 2770. Good job. Negative, 119.35. 119.35, Azul 2770. Do gate 6, aguardando a passagem do passageiro. Assim que o passarinho passar à sua frente, ingresso pátio 3, agilizando a medida do possível. O Mike X-Ray Charlie. Ok, na passagem de passarinho, prosseguir até o pátio 3, posição grande. Lima, Kilo Zulu e Juliette Tão Zulu vão seguir a aeronave do reboque até o pátio 3. Pedro 2223, próximo ponto de espera pronto. Passarela 2223, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, 2223. Boa noite. Boa tarde, Azul 9300, ciência da Mike para a vitória da conquista. 9300, ciência, guarde cópia conquista. Guarda. Rapazão, o Romeu tem antes da escuta? Escuta. Poderia confirmar o pátio e a pista que decola? Pátio da baixa, guardando 7, 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, Mendoza após decolagem, curva direita, corredor Axé, código 0130 e o controle 120, decimal 8. Turma de 1, decolada, 17, curva direita, mandando 90, curva Axé, da sua prévia, acionado 0130, não transponde, já volta aí, né? O meu TIR corrigindo apenas a frequência do controle, 119, decimal 35. 1935, obrigado. Agora, acionamento táxi, decolagem com a torre 1895, bom voo, hotel Yankee. Obrigado, bom trabalho. 1621, puxa, aciona portão 8, chame para o táxi. Obrigado, pushback, acionamento, vamos para o táxi, 1621. 1500, César, ajuste 1020. Então, Eco Zulu Novembro, autorizado Itapuã. No 40, autorizado Maceió, nível de voo 350, conforme rota do plano de voo. Subida Puca, transição Aracaju, curva esquerda, código é o 5407 e o controle 120, decimal 8. Maceió autorizado 350, decolada 10, curva esquerda, Puca Aracaju, roda do plano, aciona 5407, 208, ao controle, Oxana 40, esquina ponte 2. Correto, chama para posicionamento. Chamará. Correio, falou 5-0. Bono 739, mantenha a chegada à área, desça para 4 mil pés, ajuste 1020. 4 mil pés, 1020, 1739. Série 2223, decolagem autorizada, vento no 50 graus, 099. Livre decolagem, Série 2223. Plano de voo, árvore leve à subida, primeira curva direita, código 5431 e o controle no 20 decimal 8. Autorizando conquista no 80, via rota do plano, decolar bola elefa, curva direita, aciona 5431, chama controle 208, 9300. Corrija a frequência do controle 11935. 1935, sente. Chama para posicionamento 9300. Chamará. Chané 1940, me escuta? Duas milhas rumo sudoeste, cruzando 060 em subida. Sente o voo no 739. Sem contar no visual para trás. 9 e 2 a bordo, 4 horas e 14 de autonomia, Galeão. Aguarde carinho de táxi, no 621. Alô, Valor 648, táxi com 9 e 3 a bordo. Autonomia 0217, alternativa Aracaju. Poderia confirmar apenas o PLB? 093, voo no 648. O número 48, táxi à direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1020, gol no 648. 1020, sim, autorizado o táxi, ponto de espera, torre 1895, gol no 648, bonito. Lima, que Luna, escuta? Já tá, já ingressou no Pátio 3? Juliette, estamos no Luna, escuta? Os dois não pegam autorizado o X-Spray, o gol no 739. Vou no 739 e reduz a velocidade para 2009. 2009 no 739. Contato autorizado via parte principal Índia. Ponto de espera chame torre 1895, ajuste 1020, gol no 621. 1895 e 20 no 621. Rodou, bom dia, no 648, ponto de espera, no 0, pronto para colagem. Gente, no 648, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, no 0, no 648. 0, via Golf 677, subida Coral, curva direita, pista 10, código 0260 e o controle 120, decimal 8. Lima, que eu uso o cotejamento correto, chamo para posicionamento. Ou, corrigindo, chamo para acionamento. Juliette, paciente, aguarde um minuto, com. Só um minuto. Escuta. Qual o horário da notificação? Gente, só um minutinho pra cópia, Juliette, que é aquilo. É o Papa, é Papatão ou Papa Romeu? Gente, só um minutinho, Juliette, que é aquilo. Poderia confirmar o destino? Aliás, foi o 19739. Voo 9739, completa o final do procedimento LSX. Veja, chame torre 198, decimal 9. Torre 1895, obrigado, bom trabalho. 49, libera direito via Fox, 121, decimal 1, fala. Na autorização, só estou aguardando a autorização do centro porque deu um probleminha com o plano, a gente está com o sistema fora do ar. Peço que a senhora aguarde um minutinho. Bom dia, ligou 4207. 4207, táxi Alfa, chamando a Juliette. 435. Estamos Juliette, Quebec, Kilo, pronto para a cópia. Autorizado Vera Cruz, no 1000 pés, após decolagem de curva direita, corredor Axé, código 0157 e o controle no 208. Confirmando o controle 11935, corrijo. Quebec, Kilo, confirme, bate aqui, Pelvis. Sim, estacionamento, táxi e decolagem, agora 14118, 95, bom voo, Juliette, Quebec, Kilo. Repouso, 190, voo 9739. Voo November 2, está para 3.500 pés. Voo 648, decolada 51, chama o controle, 120, decimal 80. Corrijo, 119, decimal 35. 19, 35, 48. Tá ok, isso já tá pronto para acionamento? Tá ok, a gente tá agilizando aqui. Acredito que mais um minuto já chegue o código transponder. Lima, Quilo, Zulu, livre acionar, chama para o táxi. Lima, Quilo, Zulu, só corrigindo a frequência do controle, 119.35. Azul 4207, Juliette, portão 03. Juliette 03 ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ dia, 0094 Zagô, cliente da informação Mike, autorização Fortaleza. 094, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, conforme rota do plano de voo. Subida será Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda após a decolagem pista 10, código 5441 e o controle 120, décima 8. Afirmo 370 autorizado conforme rota do plano, decola Momo, transição Froti, com curva à esquerda, decola da 10. O 441 é o transponder e o controle 1208, voo 094. Corrigindo a frequência do controle 1935. 1935, voo 094. Janto, nome é 0 graus 089. Então, decolagem 0 Guarani 2. Salvador. Gente, Lima, Kilo, Zulu. Autorizado táxi até a saída do quad 3, aguardando para ingresso no quad principal. Exato, até a saída do quad 3, aguardando o Lima, Kilo, Zulu. Paulo, bom dia, vou no 739, livrou? Tá chegando? Ô, vou no 739, livrou, Pedro. 739, táxi via Alfa, chame a sua Juliette. Alfa, sou Juliette, 39. Paulo Salvador, Mike X-Ray, Charlie, finalizado o reboque, graças, bom trabalho. Obrigada. Ah, gente, ok. Cinco, ajuste 1020. Autorizado o táxi até o ponto 0020. Celular, 521. Golo 621, decolada 54, chama o controle 120, decimal, corrige 119, decimal 35. 1935 agora, o voo 1621. De voo, a subida será Momo após Momo direto, com a primeira curva à esquerda, código 5447 e o controle 120, décima 8. Juliette Sanzulu, cotejamento correto, só corrigindo a frequência do controle 1935, chame para o start. Bono 739, Juliette, portão 612. Juliette, 612, bono 739, obrigado, um bom trabalho. Tango Zulu, a linha e decola, pistona 0, vento no 50 graus, 109. Lima Kilo Zulu, autorizado ingresso e decolagem, 150 graus, 109. Mais autorizada, 140 graus, 109. Juliette, Quebec Kilo.